Tô chegando. Se prepara pra jogar. Primeiro passo. É um jogabunda, ela é que comanda. Fica tá na manga dos passinhos dela. Chega de mironga com a sua ganga, pra dando rolê com as mina perigas a ponta. Ela para e manda, quadradinha e panga, faz um movimento doido de muragatanga. Filha de mizamba, rainha da ganja, o galinha pede porque ela não dá canja. Ela prepara, manda, trava e joga. Ela prepara, roda, trava. Ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda. Deixa eu mover meu, se você quiser jogar. Cheguei no talento, se quiser sarrar. Dançar, quem tá provocando é Queen. Sente o clima aqui. Vem sarrar de lado. Tá babado. Roda, trava e joga ela. Prepara, roda, trava. Joga. Ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda. Esse momento é meu, vi que eu não vou deitar. Pose de beleza, isso era de se esperar. O que eles não esperavam, ela me grua e grita. Pra não perder o costume, eu já passei no mercadinho. Onde eu meter o som, vou ficar mais um pouquinho areia. Com GG e PV, se acostumar a beber, senão não passa com o nosso pé.